Atlântida, Atlântida, Atlântida. Troço holográfico na tua frente. Esse é o esquema, né? Moderno. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pelo rádio para todo o sul do Brasil e também pela internet para todo mundo. Pelo Atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Você que soma 1 milhão de ouvintes aproximadamente neste momento escutando o Pretinho Básico. É demais, é demais. Estamos chegando com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E na Colombo, neste Dia dos Pais, seu pai merece ganhar um claro da Colombo. Boa! Dia dos Pais é na Colombo, amiguinhos. Excelente, aquela loja da Colombo, né, cara? Excelente. Demais, lá, né? Várias lojas. Liga Guatemi, ali o Guatemi, lá, Guatemi, aquela lojona. No Barra, então. Barra. Só tecnologia, eu mergulho. Canoa tivesse... Shopping tem Colombo também? Se tivesse uma loja pra assaltar, seria Colombo, eu acho, na minha cabeça. É? Assim, funciona na cabeça, a gente pensa, né? Qual loja você escolheria pra levar tudo? Eu, a Colombo. Bah, eu queria participar de uma promoção assim, 1 hora dentro da Colombo. Pegando o que você puder. Pegando o que der pra pegar. E eu, imagina. Não, em 10 minutos. Não, fazer 10 gincana, minutos é pouco. Fazer gincana, cara, pegar os Walkman, cara. Pai, assim, cara, eu gostava de um programa. Discman. Passava num programa numa emissora, acho que era Band, que era um baixinho assim, de oclinhos. Ah, eu lembrei. Eu entrava no supermercado. Podia pegar tudo que tu pudesse no supermercado, oh, lembra? A gente tinha 10, 5 minutos, era um barato aquilo. Massa. Era um baixinho bem sangue bom, assim. E os casais, né? Os casais. Legal, né? Pegavam os casais durante o programa, bem era um legal, barato. Muito legal. Vou falar nisso, outra boa também que eu me lembrei agora, não tem nada a ver, tá? São essas coisas que a gente, com as quais a gente convive diariamente, que são as falhas, né? Os erros no rádio, na TV, nos bastidores. Tava vendo o Jornal do Almoço esses dias, sensacional, cara. O Jornal do Almoço agora mudou um pouco o estilo de apresentação, né? É verdade, né? Tá mais próximo do meu estilo. É verdade, Marcelo, seguindo um pouco a tendência da Globo e tal, de fazer jornalismo e apresentar em pé e pá, bem bacana, ficou bem legal. Pra quem tem hemorroida é ótimo. Especialmente pra quem tem hemorroida. Pra quem tem varizes é ruim, né? Daí tava no Jornal do Almoço sábado, acho que foi sábado passado, o Paulo Brito e a Marquete. E o Paulo Brito daqui a pouco vai sair de quadro e passa pela frente da câmera, cara. Foi demais, foi muito engraçado, muito bom. Tendo que ler uma notícia de pesquisa séria, eleitoral. É, uma notícia então, séria. Tem que prestar toda uma solenidade aquela parada. E ela começou a rir. Cara, é demais. Tá, cara, no YouTube. Muito Brito. Bom, velho. Tá, não tava no blog do Pretinho? Acho que não. Pô, tem que botar no blog do Pretinho. Botar no blog. Uma homenagem aos queridos colegas. No JA de hoje tá o Mr. P, nosso Pretinho aqui. Falando isso, Rio Grande do Sul, né, gente? Falando de Jornal Grêmio, do Almoço pro Rio Grande do Sul. Eu acho que só pra Porto Alegre, né? Porque é Grenal. Pode ser. Ah, é verdade. Então, é um espaço local. Eu acho que não, porque o Jornal do Almoço agora recebe convidados diariamente. Uh-huh. As estrelas da firma estão circulando lá, certo, pelo Jornal do Almoço. Hoje tinha o Túlio Milman e o Mr. P. Quantos convites já tem por aí? Nenhum, porque eu ainda não sou uma estrela tão da firma. Estão preocupados, né? Mas a gente chega lá. Mas de qualquer forma, quero mandar um beijo e um abraço carinhoso pro Brito e pra Marquete, que no sábado passado me fizeram muito, muito, muito feliz. Já que a gente tá falando coisa muito de empresa, legal, né? Hoje é o dia do Porã na página 35 a 0 hora, nas Crônicas da Estação, Pretinho Básico de Inverno. Lê o destaque, o boxe negrito ali, Potter. Daí chega a hora do banho. Que isso, Potter? Tu não leu o texto, né? Todo ele. Ah, tá. Fica brabo, eles fizeram isso com o meu texto. Os franceses é que estão certos. Pra que tomar banho numa friaca dessa? Friaca, não. Friaca é coisa não, de Porto Alegre. Botou entre aspas, e aí ficou, quem entendeu o que é pra ser. Saiu, Porã se revelou, não toma banho durante o verão. É, de manhã não. Acabou de manhã revelar. Não, de manhã é só o Carolina Herrera, meu. A última frase é, muito perfume, nada de banho. Isso aí. Carolina Herrera. Mas nesta minha crônica de hoje, crônica, né, cara? Da Zero Hora, eu mostro que eu sou uma pessoa um pouquinho diferente de vocês, porque todos aqui gostam do inverno. Não. E eu não gosto do inverno. Não, só porque tu não leu o Marcos. É, tu não leu ninguém, não leu. É, na verdade eu só li o meu, cara. Desculpa. Cara, lamentável. Olha lá. Olha só, essa sessão. Eu só li um pedacinho da minha também, não gosto. Essa sessão acaba. Essa sessão acaba no próximo domingo. Oh, hoje, então, é o texto do Porã. Isso. Amanhã é o texto da Rodaica. Essa vida de trabalhadora não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É verdade. E amanhã, então, é o Potter e no domingo... Aliás, amanhã é a Rodaica e no domingo o Potter. Encerrando a série. Encerrando a série. É que eu tenho que falar, mas legal, não consigo, né? Aí sempre vem alguém que bota em cima, eu vou começar a fechar o microfone de vocês quando eu quiser falar. Entendeu? Aí vocês vão ficar se debatendo e eu vou falar. Entendeu? Cortou. Já tem 0 hora. E tá no clique também, tá no clique RBS pra quem quiser ler. É muita ansiedade. É o Almir, segundo é o Almir, terça é o Meira. Não, acabou domingo. Sexta-feira, 30 de julho de 2010. Hoje é o dia das desculpas, amigo. Oh, desculpa aí, Pedro, ter falado em cima. Uma dica, ao pedir desculpas, pergunte o que você poderia fazer para corrigir o erro. Desculpa aí, pessoal, soltei um pum agora. Eu acho que... Desculpa por tudo aí, porra. Sabe que a dificuldade não é em pedir desculpa, é aceitar a desculpa. Boa, sim, Maurício. Sim. Esse é o maior problema. Difícil qualquer um pede, difícil, né? É perdoar, né, Maurício? Difícil é aceitar o perdão, é aceitar as desculpas. É difícil pedir desculpa, cara. Não porque... é. É fácil, cara. Não eu tô tentando ensinar. Final de semana, entendeu, Maurício? Eu tô tentando ensinar o meu filho de 2 anos a pedir desculpa e tá difícil, cara. Eu ia falar exatamente disso, cara. Velho. É que pedir desculpas significa, pra quem tá tentando ou querendo pedir, assumir o erro. Isso. E é difícil assumir o erro. Mas é muito mais fácil tu perdoar aquele que te machucou. Tem a Veja, cara, fala sobre isso. O Guilherme de Pádua tá solto, tá? Sim. E ele que matou a Daniela Pérez, é isso? Isso. Não, Daniela Thomas. Daniela Pérez. Filha da Glória Pérez. Não, isso. Daniela Pérez e a Paula Tomás foi a mulher que matou com ele. Ele falou que o sonho dele, hoje ele é convertido lá em religião, o sonho dele é aceitar que a Glória Pérez aceite as desculpas dele. E ele sabe que isso nunca vai acontecer. Pô, mas imagina, como é que vai acontecer matar a filha da mulher? Não tem como. Mas o perdão é pra poucos. É complicado, cara, porque tem algumas pessoas que conseguem sublimar isso e perdoar, né? Tem um caso histórico de um japonês, pai de uma criança, um senhor japonês que perdeu o filho, que foi assassinado, violentado e tal. E esse cara virou um exemplo da luta pela paz em São Paulo, né? Eu não me lembro agora o nome dessa pessoa. O Papa perdoou, mas enfim, tem gente que consegue, cara, mas é muito difícil. Dependendo do caso, é verdade. Eu acho que não tem que perdoar e nem merece numa situação dessas, honestamente. Eu jamais perdoaria ele se eu fosse a Glória Pérez, porque ser humano nenhum tem direito de tirar a vida de outro e, no mínimo, ele não merece perdão. Mas e merece mais um monte de coisa ruim na vida. Mas aí que tá, a Veja até trata desse assunto, o cara que não perdoa sofre mais do que o cara fica amargurado. Perdoa, né? Muito. O cara que perdoa, ele tem uma cura, assim, emocional. Não, é maior. Eu não sei. As religiões... É difícil a gente passar... A gente julgar sem estar passando. As religiões pregam o perdão, né? Todas elas pregam o perdão, né? Que a gente tem que perdoar para conseguir superar certos traumas. Tem coisas que o ser humano faz que não podem ser perdoadas. Eu também acho. É globalização. Senão vira... Porque ele faz aquilo, qualquer coisa e depois vai, desculpa. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, então, nesta sexta-feira, início de fim de semana, que começa com 30 graus e termina com zero. Uma frente fria já causa chuva na fronteira com o Uruguai. Amanhã as chuvas se espalham e a temperatura começa a cair. No sábado, os termômetros não passam dos 20 graus. Domingo, a chuva para e o frio se intensifica. As temperaturas ficam em torno de 10 graus. Segunda de manhã, o bicho pega. Temperaturas bem pertinho do zero para dar as boas-vindas ao mês de agosto. Graças a Deus, o último mês do inverno. Hoje em dia, o que menos tem é o último mês do inverno, né? Termina dia 23 de setembro. Olha que louco isso. Pra mim é agora. Sexta-feira, 30 graus. Né? Sexta, 30, sábado, 20, domingo, 10 e segunda, 0. Não, e assim, sexta, 30, com sol, calor, amanhã, chuvarada. 20. E domingo, já tem temperatura baixa, tem que ter saúde, né, mano? Aí, bem como tu escreveu, né, Porazinho, na Zero Hora hoje, sobre as crônicas sobre o frio e tal. É o humor da pessoa que vai variando também, né? São ondas de mau humor em meio às massas polares. Muito bom, por assim. Vamos combinar, né? O gaúcho... Da Bicoíba, né, o gaúcho, o cara que mora aqui no Rio Grande do Sul, ele é um cara que tem a saúde, acho que, mais fortalecida em relação ao resto do país. Possível. Né? Deve ser. Porque enfrentar tanta mudança de temperatura é quase aquela técnica de... Ah, joga o filho logo no chão, no esgoto, pra não pegar... Deixa lamber o chão pra pegar anticorpos. Como é que tá a tua saúde, gaúchão? Chamas, tá ótima! Eu sempre me protejo, né, pô? Tá certo, gaúcho. Santa Catarina é o único estado do país que garante medicamento gratuito a portadores de hepatite C. Cada ampola com o remédio chega a custar R$ 1.300. Um paciente precisa de 4 ampolas por mês. ficando o tratamento em torno de R$9.000 por mês. Que coisa, que é isso. Sabe que cresceram muitos casos de hepatite no Brasil, né? Porque tem duas hepatites que tem vacina, se eu não me engano, a B, agora não vou saber qual. A A e a B, talvez a C não tenha. E aí o governo tá pensando em ampliar e fazer campanhas de vacinação, porque realmente a coisa tá feia. E a hepatite, ela demora muito a se manifestar, né? Quando se manifesta, o fígado já tá comprometido. E essa C aí é pelo sangue, né? Pelo... Relação sexual também. É, e os caras que tomam droga injetável. Droga injetável, certo. E tal. Ficha limpa pode atingir pelo menos 338 candidatos do país, entre eles nomes fortes da política nacional. Prazo final para julgamento dos pedidos de impugnação é dia 5 de agosto, mas os tribunais regionais eleitorais já começaram a indeferir registros de candidatura. Oh. O estado que mais tem candidatos atingidos pela lei é São Paulo, com 46 pedidos de impugnação. Entre os paulistas está o deputado Paulo Maluf, do PP, que tenta a reeleição. Por meio de sua assessoria, Maluf afirmou que eu confio na justiça. O segundo estado com mais candidaturas ameaçadas é o Maranhão, com 40. Lá no Maranhão, né? Lá no Maranhão. Sabe como é que o Maluf se safa das condenações? Os advogados vão adiando... Recurso até caducar. Uhum. Passou 5 anos. Então, aquele dinheiro que ele desviou de uma ponte que fez em 1998... Já não deve mais. Não, aquele dinheiro que supostamente... O Maluf não ser barrado num ficha limpa vai ser o maior absurdo da história. É um absurdo. Esse negócio do Maranhão, o TRE do Maranhão, acabou aceitando candidaturas que seriam impugnadas pelo ficha limpa, como a do Sarney Filho, o príncipe lá do Maranhão, né? E aí é que eu me pergunto, quer dizer que o TRE do Maranhão tem mais poder que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e quem sabe, talvez, se forem recorrer ao Superior Tribunal Federal, o STF? Tu sabe quem é o cara do TRE do Maranhão? Não. Nem eu. Quem já pode declarar companheiro no imposto de renda? Aí, Potter. Até que enfim, cara. A Receita Federal aprovou um parecer que dá direito a homossexuais de declarar o companheiro ou companheira como dependente no imposto de renda. Para ter o direito assegurado, é necessário que o casal tenha vida em comum por mais de 5 anos. Putz, não é o teu caso ainda, Potter. Ele pode ainda deduzir do imposto despesas médicas e de educação do cônjuge homossexual. Começa assim. Mano, então é legal pegar o Maurício mesmo, tá cheio de problema. Hoje começam os casamentos gays na Argentina, né? Boa. Já teve o primeiro no Buenos Aires. Vocês já compraram a passagem de vocês? Canide do Maradona. Quem tem alma castelhana pode casar também aqui. Cara, e o último destaque do Clique RBS, rapidamente aqui. Não tá escrito aqui, mas eu lembrei, quero avisar a galera que a partir das 10 horas da noite de hoje, repetindo, falamos agora há pouco no Discorama, a partir das 10 horas da noite de hoje até as 6 da manhã de segunda-feira, a BR-116 vai estar trancada, impossível de passar pela BR-116 no sentido Porto Alegre-Serra, Porto Alegre, Vale dos Sinos. Para quem não tem helicóptero. Vai ter um desvio ali na altura da refinaria Alberto Pasqualini, os caras vão estar trocando, substituindo um viaduto, ou seja, tirando um viaduto, um pedaço de pista e botando outro no local, e isso vai demorar 54 horas. O tempo ruim pode atrapalhar o processo. Então a ideia é, a sugestão é que quem não tenha que ir para a Serra nesse fim de semana, não vá para a Serra nesse final de semana. Boa. Ou vai por outro caminho. Sim, ou vai por outro caminho. Vai por outro caminho. Muito bem. Era isso, os destaques comentados do Clique RBS. Vamos nós aí com o Bad News, Marcelo! É verdade! Qual é esse outro caminho aí que vocês vão pegar aí? Tem alguma dica? RS20. RS20. Dica é a dica aí. É verdade, Marcelo. Pela RS20 que tá beleza. Vamos te fazer um mapinha, Marcelo, pra tu não voltar nunca mais. Jornalzinho de pé aqui, ó, como é feito. Já anos fazemos jornal de pé. É mais difícil, que eu tenho que segurar o cabo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, segurando o cabo Marcelino, do Marcelo. Quando o Marcelino tinha perna, é verdade. Ele fazia de pé, agora é sentadinho. É verdade. Balança o cotoco. Cala a boca, Marcelino. Um fotógrafo morre após pedir pra noivos posarem com armas na mão. Ah, que isso? Como é que é? O fotógrafo pediu pros noivos posarem. Posa com uma arma na mão. Mostra a pistola. Acabou atingido na cabeça após a arma disparar. É verdade. Acidentalmente. O fotógrafo. Pelo menos não terminou o casamento, né? O imperador, o Wagnerov. Segundo a polícia, a tragédia aconteceu em frente ao casal de noivos. logo antes deles partirem para o casamento na cidade de Altofonte, na Sicília, Itália. É uma coisa que motiva para a lua de mel, né, Marcelo? É verdade, né, cara? É verdade. É bom de alvo, né? É bom. É bom de alvo. Esse noivo é bom de alvo, né? É verdade. O fotógrafo perguntou ao casal se eles tinham armas em casa para usar nas fotos. E uma delas, uma das armas, atingiu o fotógrafo na cabeça. É verdade, espalhou meleca pra tudo quanto foi lado. O fotógrafo estava fazendo as fotos, atenção, substituindo um outro amigo fotógrafo. Caralho. Esse aí deu sorte, hein, Marcelo? Que é o destino, hein? Ele estava lá apenas como um favor para o fotógrafo que tinha sido originalmente contratado. Mas desistiu porque estava doente. É verdade. O que, que aconteceu? Tem uma arminha em casa? Tenho. Vamos tirar uma fotinha com a arminha. Vamos tirar uma fotinha com a arminha. Uma pistolinha. Aponta pra lente. Olha, aponta pra lente. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Pum, estourou a cabeça. Pum, estourou a cabeça dele. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Acontece quem aqui, né, Marcelo? Pagamento do fotógrafo. Quem aqui nunca tirou foto armado com seu namorado, né, Marcelo? Vai pagar a família, né? É verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Potter. E aí, bebês, aqui vai uma contribuição pra vocês. Lista dos piores lugares do mundo para ser... Para ser... Entenderam? Para ser mulher, Afeganistão. Para ser criança, Serra Leoa. Putz. Para ser gay, Arábia Saudita. Ah, é? Isso explica por que eles se vestem tão mal, né, cara? Para ser homem branco, Rússia. Por quê? Tá aqui no e-mail, não sei. Na Rússia é. É ruim ser homem branco. Todo mundo é branco na Rússia, cara. Uma bota branca. Escrito aqui, que eu não sei. Mas tá, será bom. Que não é por isso mesmo? É. Eu acho que deve ser pior ser um homem branco, tipo em Joanesburgo, sei lá. Não mais tanto, assim. No Haiti, Será que as mulheres de lá não se atraem por homens morenos, mais escuros, com pele mais... Olha, dizem que as russas são mais morenas. Aliás, amanhã no Patrola Rio Grande do Sul, russas. Dentro de todas as atrações. E leões. Russas, leões, cabelo pegando fogo. Que mais? Cabelo do Bruno? Dança típica alemã. Goleiro Bruno. Um monte de coisa lá. É o do Bruno. Pra ser internauta Coreia do Norte. Né? Não tem. Putz, não tem como. Pra ser paciente de hospital Congo. Estudante Mianmar. Árvore Madagascar. Animal selvagem no Zimbábue. Selvagem. Pra ser milionário Colômbia. Pobre em Angola. É ruim. Pra ser coletor de impostos na China. Em muito lugar. Não, pra ser pobre em qualquer lugar, né? Vamos combinar, não tem lugar pior. Verdade. Pagador de impostos na Bélgica, maior carga tributária do planeta Terra. Serviços são de funciona, primeiro mundo, né? É, lá é bom ser rico também, então. Pô, a Bélgica é primeiro mundo, né? Pô, a Bélgica é metade do Rio Grande do Sul, né, cara? Pra ser presidente, Indonésia. Pra ser minoria étnica, Balcãs. É lá no Balcãs. É o Kosovo lá. Funcionário público na Somália. Refugiado em Guiné. Aqui pertinho, né? Guiné é aqui pertinho, né? Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. É lá no outro lado. Capitalista em Cuba. É ruim lá. E jornalista Irã. Ó. É ruim lá, já trabalhei, fiz uma matéria. É verdade. O Caco Stein mandou pra gente. Caco Barcelos não vai lá, né? É verdade, Marcelo, é verdade. Vai dar erro, Daquinha. Quem não entendeu isso aqui é que tá faltando estudo de geografia. Vamos estudar, pessoal. História, geografia, né? Verdade, verdade. Olá, galera do Pretinho, adoro este programa. Adoro. Mas embora não consiga ouvir na rádio, sempre escuto pela internet. Oba! Sobre o comentário da Rodaica sobre as mulheres das revistas masculinas, não foi uma única mulher que foi vista sem umbigo. Ah, aquele dia que a gente falou do Photoshop. Isso. Quem falou sem umbigo foi o Fetter. Fui eu. Foi tu que falou, Um, dois, três. A Leca e mais duas, só na Playboy brasileira, são a prova desse erro dos photoshopistas. A Leca ganhou o apelido de Meleca, não, né? Quando vazaram as fotos sem o Photoshop. A Leca, aquela do Big Brother, Meleca. Foi uma das piores Playboys da história, comparável àquela da René de Villemont, né? Bah! Tu não sabe nada, que, porém. Cara, vamos tentar ouvir o que diz a notícia. Desculpa interromper, mas vamos tentar. Desculpa, pessoal. Vamos tentar, porém. A notícia é sobre o erro dos photoshopistas, segundo o Wilson, que mandou o e-mail e que concorda comigo, quando eu digo que o corpo das mulheres é muito alterado. Então, quando some um umbigo, fica a prova de que, de fato, as mulheres são mexidas no Photoshop, né? Aí ele falou aqui, por outro lado, se algum dia vocês virem uma foto da Carolina Kurkova com umbigo, Saibam que também é Photoshop, pois ela não tem umbigo desde que fez uma operação quando era bebê. Quem? A Carolina? A Carolina. Qual Carolina? A Kurkova. Segundo o e-mail. É uma modelo russa. Pô, mas é bizarro, uma pessoa sem umbigo é bizarro. Ah, vamos atrás dessa foto agora, mano. Bota no blog já, mano. Não tá fazendo nada mesmo aí, cara. Acho que é alienígena, porque se não tem umbigo, veio de alguma outra forma. Não, mas ela... Perdendo uma cirurgia depois de um motivo, ela fez uma operação quando era bebê. Todo alienígena infiltrado tem essa historinha. Eu tô preocupativo. Normalmente, quando vai sair... A Playboy, que é a mais famosa, mas quase todas as revistas masculinas... Segundo ele, assim mesmo como fala. É, todas as revistas masculinas e essas que também trazem modelos de biquíni na capa, tipo Boa Forma, revistas que cultuam o corpo. Normalmente, na imprensa, procurando, vasculhando na internet, são publicadas essas fotos também sem Photoshop. Não é assim que vaza. Os caras meio que botam de propósito porque isso ajuda a bombar a revista, entendeu? Então é muito comum encontrar de todas as modelos, não só as que posam nuas, mas as de biquíni também, consertadinhas ali no Photoshop, dizem, né? Que ali, aquela do Big Brother, foi uma que teve pouquíssimos retoques agora, que saiu há pouco tempo. Os fotógrafos sempre comentam, tem algumas que precisam bem menos. A Cléo Pires também, Cléo Pires, saiu, agora a próxima. Ela disse que teve pouquíssimo Photoshop. Depois vai ser a Riquelme. A do Vampeta também teve pouquíssimo. O Riquelme vai aparecer na Playboy? Não, a Larissa. Eu sou a favor de Photoshop e contra também. Com Photoshop, eu sei Photoshop, pra mim tá valendo tudo. Eu também. Eu acho que seria uma revolução, né? A Playboy chegar e dar uma... Fala assim, a partir de agora não há mais Photoshop. É que o Photoshop é uma tentativa. Pra quê? Porque mas o Potter não ia ter nem mulher pra posar, porque na verdade a Playboy é muito mais uma questão de vaidade pras mulheres do que de grana. E o Photoshop tá aí pra tapar os buracos mesmo da celulite, né? Na verdade, eu não sei porque eu tô falando isso, porque eu nem olho as fotos mais da Playboy, eu fico lendo reportagem. Tá muito boa, mas tira a mancha, Marisa. Vamos ver, Porazinho, o que tem aí? Uma senhora entra em uma concessão... Isso é piada? É uma piada. Piada velha do Porã! Mercúrio Lacerda, arde feito mercholate. Uma senhora entra em uma concessionária Mercedes, olha ao redor, então acha o carro perfeito e começa a examiná-lo. Ao inclinar-se para sentir o revestimento de couro, deixa escapar um sonoro peido. Ah, não é possível, vai comprar um Mercedes e peida. Peida. Foi dar um peidinho, deu um peidinho, né? De mulher rica. Peido de mulher rica. Muito envergonhada, ela nervosamente dá uma olhada para os lados, vê se alguém notou o pequeno acidente, esperando que nenhum vendedor aparecesse naquele momento. Porém. Ao virar-se, dá de cara com um vendedor que já estava atrás dela. Se abanando, vendedor. Se abanando. Bom dia, senhora, como posso ajudá-la hoje? Muito sem graça, ela pergunta, por favor, qual o preço deste adorável veículo? E o vendedor, olha, a senhora me desculpe a sinceridade, mas se a senhora peidou somente ao vê-lo, vai se cagar toda quando souber o preço. Bem bom, hein? Daqui a pouquinho acontece. Temos os classificados do Pretinho, depois do intervalo temos o Bola nas Costas, aí temos o Bote a Boca, e no finalzinho do programa ainda temos o Cabelo no Espaguete do Duda Garbi. Garoto, seu pai está? Não, senhora, ele saiu. E que horas que ele vai voltar? Não, a gente nunca sabe que horas ele vai votar quando ele manda dizer que não tá. Piada do Pote! Apoio! Biscoitos Cookie! Agora o novo Cookie Melado! Me empresta seus óculos aí, cara. Cookie é bom, né, cara? Ah, é bom. Marca boa de biscoito. Biscoitos Cookie. Porque cookie é bom. E o fogão aquele também é bom, né? Daco, né? Vai aí, Potezinho. Me empresta teus óculos aí, cara. Preciso escrever uma carta. Mas meu óculos são pra longe. Tudo bem, a minha carta também. E o Paulinho tem 9 anos, foi passar uns dias na casa da vovó. Aí tava brincando na casa de um amiguinho ali da rua e tal. Voltou pra casa da vovó e perguntou, vovó, como se chama aquilo quando duas pessoas dormem no mesmo quarto e fica uma em cima da outra? Bom... E a vovó respondeu, bem, Paulinho, isso se chama relação sexual. Satisfeito, Paulinho voltou a brincar na casa do amiguinho, pá. Dali a pouco voltou pra casa da vovó e disse, vovó, aquilo que eu perguntei pra senhora se chama beliche. E a mãe do Zezinho quer falar com a senhora. Pô, muito bom, Pedro. Beleza. E aí, Rodaiquinha? Olá, pretinhos queridos. O negócio tá feio por aqui. Me deem uma ajudinha. Tenho 23 anos, moro em Joinville, tenho uma neném de 4 meses, sou funcionária pública, ainda moro com os meus pais e sou coloradíssima. Mas me falta uma coisa pra ser completamente feliz. Só uma. Um cobertor de orelhas. Oh, pobrecita. É que tá fazendo frio ultimamente. Dizem que as mulheres são exigentes, né? Mas eu peço só um gaúcho. Tchê. Sim, isso mesmo. Sou apaixonada por gaúchos. Aí, pode até ser gremista. Uruguaio. Sendo gaúcho, tá bom. Tchê, mas gaúcho. Esta sabe escolher homem. Não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas dou pro gasto. Opa! Quem tiver interesse, agora vamos divulgar o e-mail da moça. Mas ela já tá dando acontecer. Pro gasto, mano. Ela pede que mande e-mail com foto, obviamente, para procurogaúcho@yahoo.com.br. Mas antes ela pergunta, Potter, tu tá afim? Que aí pode dispensar os e-mails. Eu posso fazer o seguinte, eu posso lá ver como é que é, dar uma testada, né? Test drive, pô. Isso. E depois tirar fotos e publicar na internet. Então, por enquanto, é melhor receber as fotos. É um pode ficar tranquilo. É um body drive, né? Mas aí tu vai chegar atrasado, que ela já disse ali que ela dá pro tal de gasto. É, o gasto tem que ser da jogada. Ela dá pro gasto. É, tem que tirar o gasto da jogada. Não sou ciumento, não sou ciumento. Como é o nome dela, Rodrigo? Ela pediu pra não divulgar o nome completo. Óbvio, o nome dela é Fran e o e-mail, então, é procuragaúcho@yahoo.com.br. É Fran de Francisco. Não, Fran de Franco. Joinville. Joinville é longe, né, cara? Joinville é longe pra caramba. Onde tu tá, né, cara? Olha, pra são mim, as relações mais duradouras, né, Potter? Tu sabe bem disso. É, eu namorei uma menina de Blumenau. E aí, por assim, ó. Feliz com isso. Leis absurdas! Em Nova York, as mulheres podem praticar o topless em público sempre e quando não for com fins lucrativos. Recreação, né? Eu fiz, eu tenho umas tetinhas, né? Não. Pensando bem, sempre vai ter fim lucrativo, né? Porque alguém vai lucrar com isso, pelo menos certeza. Os homens que estiverem assim, em volta olhando. E tu não fez uma grana, Potter? $7. O forte do Potter, na verdade, é a bunda que começa no meio das costas, não é não o mais, peitinho. Não mais, eu me depilei. Tá te tratando? Com laser. Em Kentucky, nenhuma mulher deve aparecer em trajes de banho em nenhum aeroporto do estado, a menos que seja escoltada por dois oficiais. Em Floripa pode? Em Floripa pode? Marcos? Ser escoltada por dois oficiais? Não pode ir com traje de banho em Floripa. Dirigir? Não, aí é o aeroporto. Não, não, se tu vai de bermuda e chinelo de dedo, tu pode, mas biquíni não, pode ir de sunga e sem camisa, né, cara? Eu já vi um homem de sunga no aeroporto de Floripa. Sério? De camiseta e sunga, já vi. Viu? Sério? No aeroporto em Floripa eu já vi o homem de sunga. Deve ser argentino. Mas aqui, ó, no centro de Porto Alegre não pode andar de sunga, porque eu fui já foi preso de sunga e quase fui preso. Um vídeo merecedor de prêmios internacionais. Pode botar no blog do Pretinho. Busca lá, Porã, no centro. Bota de sunga. É um curta, na verdade, né? Não é um vídeo, é um curta, é né? Lindo. É claro, comigo só poderia ser um curta. desculpa, Porazinho. Em Colômbia é proibido pegar um peixe por outra parte do corpo que não seja pela boca. Também é proibido dormir numa geladeira. Na Carolina do Norte, as brigas entre cães e gatos estão proibidas por decreto. Se um homem e uma mulher que não estejam casados se registrarem no motel como tal, estão oficialmente casados a partir deste momento. Que cilada, cara. É tipo um casamento. Que roubada. Fica pra solteironas, né? Convida o cara pra ir pro motel, deixa aqui o registro na ficha. É, mas aí vai ter que ir lá na Carolina do Norte. No estado de Idaho, é ilegal que um homem presenteie sua amada com uma caixa de bombons que pese menos de 50 libras. Por exemplo, assim, 23 quilos, né? 50 libras é mais ou menos tá isso. Brincando. Então, proibido. É proibido. 23 quilos de bombons. É ilegal que um homem presenteie a sua amada com uma caixa de bombons que pese menos do que isso. É saudável até pro cara, né? Que ele não faça isso, né? 23 quilos. 23 quilos. Não sei se a conta tá certa aqui, né? Não é mais, cara. Proibido dar mais que isso. Menos de 50 libras, aproximadamente 23 quilos. Já em Denver, é ilegal emprestar o aspirador de pó ao seu vizinho. É que não volta. É. Não volta. E às 6 da tarde a gente continua, muito tá, pessoal? Bom, pô. Tá bem, uma e meia, tá na hora dos classificados do Pretinho. Não vou perder o programa. É clá, antes, um agradecimento do nosso ouvinte, Giovanni Silva Rezende. Ele diz o seguinte: um minuto, repito, um simples minuto para o fim do mundo. Foi o tempo necessário para eu vender o meu produto nos classificados. Boa! Eu vendi meu tênis Nike Max Air ontem para fazer uma viagem, lembram? Pretinhos, muito obrigado, vocês são soda. Abraço a todos do Giovanni Silva Rezende. Agora um minuto, vamos... não mais era... que isso, um minuto. Era coreano. Esse Nike era coreano, coreano. Vamos a mais duas ofertas aqui dos classificados. Vendo Nike, mais um Nike aqui. Estilo tênis de basquete na cor branca e azul, tamanho 42. Minha tia trouxe dos Estados Unidos, mas acabou não servindo e por isso quero vendê-lo por R$90. Cara, como o tio erra o tamanho de tênis. Tio erra muito roupa, o tamanho, né, de tênis. Então o contato é tênis.basquete@hotmail.com. tênis.basquete@hotmail.com. A Hotmail não deve estar entendendo algumas coisas que estão acontecendo ultimamente, né, cara? Nos e-mails, né? Olá, vendo queridos óculos. Pretinhos, estamos vendendo nossa casa, localizada no bairro Rio Vermelho. Ah, que delícia! Ah, vale a pena, vai valorizar, hein? Bairro Rio Vermelho, Praia do Moçambique, Florianópolis, Santa Catarina, que delícia! E eu aqui, cara. Cara, ela é ela, né? Hein? Acho que é, ela mandou as fotos. É um casal. Ela mandou as fotos dessa casa, é demais. É demais, quanto que ela quer? Vamos à oferta. Tem dois quartos, dois WCs, churrasqueira, cozinha americana com sala de jantar, com lareira, área de serviço, garagem coberta, sala de TV, mezanino e varanda, totalizando 100 metros quadrados. Terreno de 360 metros quadrados, muito bom, a casa é muito agradável, tem pé direito alto, o que deixa ela bem arejada no verão, mas não fica fria no inverno, principalmente porque tem a lareira e funciona. Fica a 1 quilômetro da praia por trilha, a pé ou a 4 quilômetros de carro, acessando a praia pela entrada principal do Moçambique. Valor, R$150 mil. Interessados, por favor, entrem em contato pelo e-mail vendocasalaranja@hotmail.com. É uma casa muito linda e que nos fez feliz por muito tempo. Opa, cheguei a me arrepiar agora. Um beijo meu a todos, Marina e Eduardo. Ah, então, que legal. Mande aí a sua oferta pro Pretinho. A gente vai fazer toda a força. Vou no cinema com o Vendo Casa Laranja. A gente vai fazer toda a força para vender o seu produto aqui nos classificados do Pretinho. Vamos, Almir! Parece que tu tem uma dor de cabeça sempre que eu digo vamos faturar. Eu esqueço, cara. Eu esqueço. Olha só, assim, bem fechadinho e diz, pô! Eu esqueço de ti. Lá vem, Almir! Mas é um produto de ótima qualidade para você aí que quer participar do Desclassificados do Almir. O que tem hoje, Almir? Tem dinheiro sobrando? Então tem uma luva de couro legítima usada apenas uma vez. Ó, oh, que bonito. Tá frio, não tá? Tá frio. Tá frio demais. Luva de couro é muito elegante. Luva de couro elegantérrima. Manda e-mail pra edgarmãosdetesoura@ Edgar. Com edgarmãosdetesoura@hotmail.com. Não dá furada essa luva, Almir? Acho que não, provavelmente não. Pode ficar tranquilo, vai te aquecer bem. Márcio Danalos, Caxias do Sul, valeu, bom trabalho, manda um abraço pra galera do Escritório Razão de Caxias, desclassificado Almir, Pretinho Básico, Márcio@razonconnect.com.br. Obrigado, Almirzinho, 26 para as duas, é show do intervalo. Aí, né, o na volta tem na mídia, bola nas costas do aqui no Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet, atlântida.com.br, o site da Atlântida com mais de 2 milhões de visitas por mês em média. Que beleza! Muito obrigado pela sua parceria com a grande Rede Atlântida do sul do Brasil, doutor Alceu! É papa benta! Agora no Pretinho Básico, bola! E aí, doutor, não sei o que, que a gente tem aí? Doutor Peter, o Figueirense e o Avaí vão ter o mesmo patrocinador, doutor Peter. Oh, que bacana. Que nem a dupla Grenal. Legal, hein? Legal isso. Muito, né, bom. E o D'Alessandro renovou com o Inter lá até 2009. E bom, aí, Dali? Né, Dali? Sim, é verdade, tava com problema com o meu visto brasileiro. Ah, entendi. Tomei uns tragos na época. Não quer dizer que, sim, tu vai ficar jogando no Inter até 2012, né, Dali? Significa, sim, que tu renovou o teu visto de permanência no Brasil estando empregado em algum clube. Exatamente, né? Agora, se o clube quiser te negociar com outro clube, tá liberado. Sim, sim, Inter dentro quiser, do Brasil. Porã, tá aí? Tá bom, obrigado. Não, Porã, tá ali. Porã, tá, Porã? Tudo bem, Dali, tchau. Doutor Peter, às 6:30 a gente passa a rodada completa. atleta da série A, B, C, D, E, tá bem, doutor Alceu, eu queria aproveitar o momento aqui pra dar voz a uma massa vermelha que está reclamando do seu clube. A massa com molho vermelho tá massa. É bom, né? Em função do sumiço dos ingressos para o jogo do Inter contra o São Paulo no Morumbi, no jogo de volta pela semifinal da Libertadores na quinta-feira que vem. Eu vou pedir atenção dos amigos e o respeito para que eu possa ler aqui, por favor, o e-mail do Matheus Rocha, que dá voz a milhares e milhares de torcedores do Colorado. O Inter tem dono? Um grande clube não é feito apenas de resultados em campo. Estes são um reflexo da grandeza do clube, e a grandeza de um clube começa pelo seu torcedor. Desrespeitá-lo é desrespeitar a história do clube. Como sócio do Inter e principalmente como torcedor, senti-me profundamente desrespeitado com o episódio dos ingressos para o jogo da Libertadores contra o São Paulo no Morumbi. E explico por quê. Tão logo o Inter venceu o Estudiantes, ou seja, aproximadamente 2 meses, eu e mais um grupo de 35 sócios do Inter começamos a planejar a nossa ida para São Paulo. Providenciamos voo, que já foi alterado em razão da mudança da data do jogo, transporte entre o estádio, aeroporto, restaurante, toda a logística que envolve uma viagem para 35 pessoas para torcer pelo seu time. Uma de nossas primeiras preocupações foi o ingresso. Passamos a entrar em contato, inicialmente semanal e depois quase que diário, com a central de atendimento ao sócio. Nosso propósito era simples, ter informações a respeito dos ingressos para o jogo do Morumbi. Repito, queria informação. No início, a ausência da informação parecia palatável diante da distância para o dia do jogo. Mas o tempo foi passando e a ausência de informação ficando incômoda. Nenhuma mensagem da ouvidoria, nenhuma mensagem no site, nenhuma mensagem no Twitter. Sim, nosso clube tem até isso para se comunicar, mas parece que não o faz ou não quer fazer. Faltando 2 semanas para o jogo, a imprensa começa a dar informações a respeito de uma lista de espera de ingressos. Lista? Mas que lista? Quando surgiu? Quem fez a lista? Quem está na lista? Novamente, nenhuma manifestação de, entre aspas, nosso clube. Qual minha surpresa quando acesso em 29 de julho o site do nosso clube e me deparo com uma nota de 2 linhas dizendo simplesmente que os ingressos acabaram. E agora posso explicar o porquê de sentir-me desrespeitado. Não reclamo pela falta de ingresso, pois a grandeza do clube faz com que sejamos milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo, impedindo que todos estejamos nos apenas 1.200 lugares reservados à nossa nação no Morumbi. O desrespeito é pela falta de informação, que nada mais é do que uma demonstração de desprezo por aquele que faz a grandeza do Inter, o torcedor colorado. Não quero o ingresso, quero apenas a informação, quero transparência. Que decisões precisam ser tomadas, como fornecer ingressos para parceiros que pagam ao Inter por isso, eu compreendo e aceito. Entretanto, tenho o direito de saber quais decisões são tomadas. A falta de informação fez com que sentisse o nosso clube menos nosso. Senti que nosso clube tem dono. Um dono que não precisa prestar sequer uma informação ao sócio e torcedor do nosso clube. Espero que esse dono não me mande mensagens por torpedo, me ligue ou mande e-mails mais pertinho do fim do ano, pois a informação que ele vai querer, ele já tem agora. Se hoje nada posso fazer contra ele, ao fim do ano posso dar minha resposta e com outros 100 mil... voltar a chamar de nosso Inter sem aspas. Por um Inter sem dono, sigo amando o Inter incondicionalmente, pois ele é maior do que quem acha ser seu dono. Mandou aqui o nosso ouvinte Matheus Rocha, indignado com o sumiço dos ingressos que eram para estar disponíveis à torcida do Colorado. A Zero Hora deu uma explicação, né? Deu não, quer dizer, pegou a explicação que o Inter deu da divisão. Sim, dos ingressos, exato, né? Exato. Que é mais ou menos o que ele fala. Mas é, o obscuro é essa lista. A lista. Quando que surgiu? Exatamente. Em que madrugada que essa lista foi composta que ninguém viu? Exatamente. O que parece ter sido é que essa lista é uma lista de amigos. Exato. Parece. É, parece. Parece. Sumiu. Tá bem, muito bem. Botamos a boca aqui no Colorado, agora vamos botar a boca em outro lugar, porazinho. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não veem. Né, cara? Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Bota a boca no Pretinho aí, Porã. Olha, temos a resposta da Secretaria do Estado de Educação ao isso Pretinho é bom, Básico. Isso é bom, muito obrigado a você que escuta o programa, escuta a nossa queixa, a queixa da nossa audiência e nos dá a resposta. E muito faz, bem. Né? E arruma o problema. E arruma o problema. Só nos responder não adianta nada. Não adianta, tem que responder e ir lá resolver, né? Gostaríamos de esclarecer e responder a denúncia de uma professora da Escola Estadual Otávio Mangabeira de Porto Alegre. Em outubro de 2009, da Secretaria de Educação, juntamente com a Brigada Militar e Polícia Civil, mapearam as escolas estaduais que estariam localizadas em áreas de risco com relação ao tráfico de drogas. Foram identificadas 26 escolas públicas nessas áreas. Foram elaboradas ações estratégicas, construções de muros, cercas e alambrados novos, portões eletrônicos, ampliação na iluminação pública e a contratação de empresas de segurança para 12 das 26 escolas inicialmente, além do reforço do policiamento nos bairros pela Brigada Militar. A escola Otávio Mangabeira, denunciada pela professora no Pretinho Básico, não aparece como iminente área de risco mapeada pela BM. Entretanto, diante dos últimos acontecimentos, arrombamento da escola nesse ano, foram 4 roubos só nesse ano e o ano não terminou. Uma escola que é roubada 4 vezes não aparece no relatório. Imagina as outras. É. E num bairro movimentado da Zona Sul de Porto Alegre, próximo à Avenida... Parabéns aí aos mapeadores. Entre a Avenida Otto Niemeyer e a Cavalhada. Tem bastante movimento por ali, né? Eles usaram o Google Maps. A Secretaria de Educação já encaminhou o pedido de reforço policial para a Brigada Militar com urgência e uma atenção especial ao bairro, a Zona Sul de Porto Alegre, onde a escola está localizada. Agradecemos a colaboração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimento. Carlos Brito, coordenador de comunicação da Secretaria de Estado da Educação. Muito bem, muito obrigado mais uma vez à Secretaria que mandou a sua resposta aí. Vai, Rodaiquinha! Mais um ouvinte pedindo conselho aqui para os pretinhos. Há 2 meses eu estava com um menino, tinha certeza que gostava muito... E na metade desses 2 meses conheci um garoto, que é amigo do meu primo, e me apaixonei por ele. Garoto! É assim, viu? Ele até pediu pra ficar comigo, mas eu disse não por 2 motivos. Primeiro, porque não queria trair o meu atual. E também porque tinha certeza que amava muito o meu namorado. Que bonito, hein? Isso é raro, hein? Muito raro. Mulheres assim que o mundo... Só tem que empalhar, sabe? Mas o tempo passou e terminei com o meu namoro. Já e agora sinto vontade de ter aquele amigo do meu primo pra mim. Ué? Te joga? É? Só que por já ter dito não pra ele uma vez e ele ter ficado arrasado, tenho medo que quando eu pedir, ele também me negue. Nada a ver, homem não nega. O que eu faço? E homem que é homem não fica arrasado. É isso aí. Cara, o cara que é homem de verdade, o não o afeta. É, cara. Os grandes caras da noite são os caras que levam não, entendeu? E continuam na mesma, entendeu? O não é uma lição, né? Exatamente. Quer ficar comigo? Não. Não é um incentivo. Aí vai pra mina do lado. Quer ficar comigo? Não. Quer ficar comigo? Não. É isso aí. Posso fazer assim uma pergunta, tio? Óbvio, vai. E quando o homem tá apaixonado, ele se sente assim também? Ah, o homem apaixonado, ele fica devastado. Tá, então deve ser o caso desse rapaz, porque ele ficou magoado com o não dela. Não existe. É que eu não sei se ele tá apaixonado por ela, acho que ele só queria ficar. Não, mas ela tá relatando, né, Potter? A gente sabe menos do que ela ainda. É verdade, pelo relato dela, o cara... Vamos ao texto da ouvinte, Rodaquinha, por favor. Continua, não? Foi isso aí. Pergunta, Isabel. O que eu faço agora? Por favor, me ajudem. A primeira coisa que eu posso dizer pra Isabel é o seguinte, não adianta mandar e-mail pro Pretinho Básico. Não ouve o Potter. Porque tu já viu que os conselhos aqui são péssimos. E ela já imaginando que os conselhos serão péssimos, ela manda um recado entre linhas. Sim, Potter. isabel_trepto@hotmail.com É o MSN. Na verdade, ela te deu o MSN dela. Nas entrelinhas. Eu tô começando a achar que a Isabel inventou toda essa história pro Potter ficar com peninha dela e adicionar ela no MSN. Ela quer uma consulta particular. Ela quer 1 milhão de amigos no MSN, que é a audiência do Pretinho. Adiciona ela na tua lista. Sim, gostaria que adicionasse ela e pode, inclusive, divulgar o MSN dela. Pra mim, a melhor história disparado de todas de MSN, Marcos Piangas viveu com um cara que ajudava ele a vender e comprar ações. Essa é disparada. Conta aí, Piangas, pra nós. Tava conversando na MSN e a Vale tá bem, a Petrobras vai cair e tal, o balanço semestral vai sair e tal. Daqui a pouco o cara me mandou uma mensagem assim, agora me mostre os seus peitinhos. Ô, irmão, o que foi isso? Ele, janela errada. É que o MSN é um troço muito louco. Pra quem não sabe, quem tem uma idade mais avantajada e não faz uso dessa ferramenta, dessa ferramenta de comunicação, é o seguinte, é a possibilidade de tu conversar com várias pessoas de uma lista ao mesmo tempo. E essa diversidade de pessoas na tua lista faz com que os assuntos sejam os mais variados ao mesmo tempo. É verdade. Então aconteceu com o Piantas isso. Lamentável. Lamentável, é isso aí. Né? Vai dar então... Eu mostrei meus peitinhos. Mostrou? Né, cara, não perdeu a oportunidade, então, né? Cara, no Kazuca dessa sexta-feira, na Zero Hora, eu tô fazendo exercícios físicos. Tá lindo, maravilhoso. Quem não tem Zero Hora, tá no site kazuca.com.br/calabocapiangers ou no Google Cala a Boca Piangers, e o vídeo vai estar amanhã no Cala a Boca, às 5 da tarde, na TV Com. Parabéns, tá muito bonito. Tá demais a matéria, diz a camiseta. Manda um abraço pro tio Dino que me mandou essa camiseta. O álcool é o Photoshop da vida real. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu sempre pensei aqui na minha ignorância que o Caderno Kazuca veiculasse todas as sextas-feiras em todos os jornais do grupo. Todos os jornais, mas é regional. No Diário Catarinense, não. Sim, Diário Catarinense também. Mas eles têm o deles, cada é região isso? Tem o cada seu... região tem a sua capa. Tem a sua cara. Tem a sua matéria, okay. Entendeu? Mas tu não tá na mesma matéria no Kazuca lá de Floripa, por exemplo. Só pra Porto Alegre. Só em Porto Alegre e na internet, no Cala a Boca Piangers, no blog. Entendi. É tipo o Patrola, então, tem o daqui e o de lá. É, mas no caso do Kazuca tem redações em cada um dos jornais, entendeu? Ok, entendi. É, contar uma piada, meu. Tá bem. Vai. Vinheta, tá animado. Não, ser, não, tu não tem vinheta de piada. Vai ser demais essa piada. É, pelo jeito. Não, então, pessoal, o Piangers vai contar a piada. Se prepare que vocês rirão. Os alunos de um colégio estão visitando uma mansão do importante aristocrata. Nossa, que legal. Que resolveu abrir suas portas para a visitação. Ah, entendi. E aí as crianças chegam e o homem começa a falar, né, sobre as maravilhas daquela casa, os móveis, as estátuas, os quadros, a biblioteca, o campo de golfe, lá fora tem uma edícula, né, tem uma estufa lá atrás com plantas premiadas e tal, um pepino gigante. E de repente ele olha, o Ricasso tá olhando as criancinhas ali e tal, e vê que tem uma criancinha, um menino que é a cara dele, meu. Igual o Ricasso, assim, igual, olha pra criança e, meu, esse cara é meu filho, meu. E aí pergunta pra criança assim... E aí, tudo bem? Filho, por acaso a sua mãe alguma vez já trabalhou aqui como criada? Como, de repente, empregada nessa casa? Será que não? Você é muito parecido com alguém que eu me lembro? Muito parecido comigo? Será que a sua mãe não trabalhou aqui como criada na minha mansão? E o filho responde... Não, senhor, mas há muitos anos o meu avô trabalhou como jardineiro. Era o meu papai. Muito entendeu? Bom, hein, cara? Meu pai acabou. Minha mãe acabou liberando pro jardineiro quando eu nasci. Pelo menos eu sou rico e você está aqui visitando a minha casa. Ha, ha, ha. Furadeira Black & Decker. Potência 480 watts. Velocidade 2.800 RPM. O notebook do meu pai. Sempre Toshiba, pode ter. TV. Tá bem, obrigado. Duas Valeu. Ô, Bruninho, vai falar onde tu vai estar nesse fim de semana nas baladas aí. Final de semana eu vou estar tocando em várias baladas, New York City. Pode esperar aí, tamo junto na nova casa noturna de Jay-Z com o M. Ô, Bruninho, deixa eu te convidar pra fazer então uma festa legal na sexta-feira que vem em Porto Alegre, no Segredo. Mais uma edição da Reunião Dançante. E como a moda pegou, nós estaremos distribuindo, liberando, dando de presente pra nossa frequência, pra galera que vai estar lá na festa, né, Rodaiquinha? Além dos vinis, vamos estar dando de presente mais um toca-discos pra galera. Oh, que massa, cara. Mais um toca-discos pra galera. Sexta-feira que vem. Ô, cara, prometeu, sabe que né? Sempre lota a balada lá da Reunião Dançante e tal, dançante, né? As pessoas ficam na fila, as pessoas, muitas delas acabam indo pra outros lugares. Aí tu pode mandar, pode mandar o excedente da fila pra o Long Play na sexta-feira, porque eu estarei fazendo uma festa com o pessoal da Rádio Itapema, Botequim Itapema. Oh, pode crer. Só música brasileira. Uma das melhores festas. É, samba rock, música brasileira. Bacana. No dia 6 também, sexta-feira que vem. E amanhã estarei em Santa Maria fazendo o programa Control A com a galera da Atlântida Santa Maria. Hein, e logo mais na noite de sábado, na Balari com a Abdeu Baldi. Trabalha, é nóis. Trabalha esse porão, hein, tamo aí, mano. Por isso teu fígado tá assim, porão. Muito bom. Vai daí, Rodaiquinha. Campanha não ao celular. É, tem um rapaz aqui, o Thiago, que está sugerindo uma campanha para o celular no trânsito. Ele pede que as pessoas, quando veem alguém dirigindo e usando o celular, fique buzinando até que a pessoa consiga mais falar ao celular e tenha que desligar o telefone, fazendo assim uma caos direção... Campanha mala. E dentro das normas de trânsito. Principalmente na frente de hospital, de colégio. Não sou parceiro. Deixa o cara fazendo lá a contravenção dele, até porque em algum momento buzinar também é contravenção. Buzina é desagradável. É que o celular pode causar um acidente, né? Muito pode, mais grave. Pode atrapalhar a vida de alguém que não tá no celular. Ah, e um cara buzinando que nem um louco também. Nasceu legal a ideia, entendeu? Mas buzinar não é o caso. Acho que é melhor descer e encher de pontapé o carro. É isso aí, tirar umas pedras no carro. Não. Tomar, sair com o taco de beisebol, quebrar o para-brisa. Só dá um encostãozinho no carro do cara pra jogar o cara pro lado. Não fala isso. Tipo. Joga um galão de gasolina que risca um fósforo. Outra coisa, deixar de dica aí pra galera: não estacione. Metralha o carro do cara. Não estacione em vaga de garagem. O dono da garagem pode ser louco. E você pode se incomodar. Mas ainda tem gente que estaciona em vaga de garagem. A gente sabe que existe um número pra tu ligar, Existe um 38 é o número. Tu não consegue ligação, cara. Eu tenho esse problema. Eu cheguei e tinha um carro com uma roda na minha garagem. E aí eu digo, bom, vou ligar pra IPTC pra guinchar esse naba daqui, né? Não existe, cara, não existe. E o que que tu fez? Tu ficou esperando ou conseguiu entrar? Eu guardar pra mim. Ah, eu também, Cara, não estacione na frente de garagem, ponto, obrigado. Que é isso, cara? É, Potterzinho, o que que tu tem aí pra gente fazer? Frases o antes encerramento da morte, e agora vem aí o cabelo no espaguete. Frases antes da morte, o Mick Jagger veio assistir a sua cirurgia. Que caminhão! É óbvio que eu já fiz isso antes. Tava brincando com aquela bolinha verde, sem querer o pino escapou. Granada. Que cheiro de gás. O alarme de incêndio só tá sendo testado. Fica tranquilo. Vai que dá. Bruno, vamos pro teu sítio esse final de semana? Quem mandou foi o Cláudio Bernardes. Cláudio underline Bernardes 3 @yahoo.com.br. Vai tu, porazinho, Piange. Opa. Ei. Gaúcho, chega na delegacia. Meu delegado, quero registrar uma queixa de assalto. Eita. Certo, você pode escrever o elemento. Tchê, posso sim. Ele é alto, musculoso, olhos claros, me abordou com uma arma imensa de dar inveja a qualquer um. E o delegado, tchê, para de falar desse homem, senão vou ficar louca. Alô, todas as unidades, agora vamos atrás dele. Tá bom. Vamos lá então, vamos ouvir aqui vamos ouvir um trote do querido. Duda Garbi. Não tem trote inédito, essa é a verdade. Oiá. Não tem trote inédito hoje. Bota do Porã então. E aí, o Duda Garbi. Tem vários. Vem cá, aqui. Ele não te ligou ainda, esse Duda Garbi, hein? Não, nunca me ligou. Nunca te ligou, Nunca me ligou. Sei. Nunca me ligou, né, cara? E aí, Duda Garbi? Deixa eu escolher um replay aqui, uma reprise aqui. Do Porã. Anda cá no monobloco. Ô, Duda Garbi, que não se repita isso aí, hein, Eu recebi, Garbi. Pelo menos, eu recebi o novo DVD do monobloco, eu recebi, cara. Recebi. Que horas você recebeu? Pois é. Cara, não tô tempo. Achando do Porã aqui, cara. Tô Santana, então. Não tô achando do Porã aqui, cara. Pô, isso aí atrapalha todo o andamento da história, velho. Foi o do Brito. Ele foi citado hoje no JA. Tá aqui o do Porã. Aê! Porã! Ficamos por aqui com o Pretinho Vasco. Voltaremos logo mais às 18 horas. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Obrigado, Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo. Cabelo no espaguete retro. Espaguete Ressol aqui. Brise. Rede Atlântida apresenta. Cabelo no espaguete. Eu choro. Ah, eu também. No episódio de hoje, vamos ligar para Porã do Pretinho Vasco. Sou muito inocente, cara. Alô? O que a gente tá falando? Porã. Porã, como é que você tá? Aqui é Marquinhos. Ah, essa bom? Aí foi tudo bem, Marquinhos. Porra, então, sou produtor do Monobloco, a gente vai fazer um show aí em Porto Alegre aí, acho que vai ser junho ou julho, a gente tá fazendo aí uma turnê, passou, né, convidando algumas personalidades aí dos lugares que a gente toca. Pô, legal. Pô, e me pegaram uma referência sua, aqui aí no Rio Grande do Sul, você é bem conhecida, verdade?